saya tak boleh balik. Terus 20, bom voo. 3802, obrigado. Controle Salvador, boa, 3804, famoso 3804, boa tarde, aciona identificação, autorizado a chegada Mari, DS4, meu pés, quem legal no 020. No 020, desce para 4000, poderia voar duna? Autorizado para de duna. Obrigado. Mantenha afastado no zero, tráfego já passou externo. OV 6721, pouso autorizado no zero, vento no 5 zero graus, no 4 lá. Vive pouso no zero, está passando externo, baixar travado, 6721. 6721, fique atento à turbulência moderada na curta final da 0. Sente a turbulência, 6721. 1115, Mike Juliette Romeu. Feito contato com o centro nas frequências 1260, alternando 1288. Bom voo, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu na bata livre, sonar, chama, ataca. Portadora. T741, estamos com 087 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, treinando confins contra o ataque. Web 6741, autorizado táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera da 10, torre 1118 decimal 6, o ajuste no 020, tenha um bom voo. Ciente, livre táxi via Pátio Índia, cabeceirão no 0, quando pronto, 1118, decimal 6, ajuste no 020, 76741. Confirme, chamando o solo. Solo 25, libera a direita. Solo 121, decimal 9. Pode confirmar se recebeu alguma turbulência? Afirmativo. OM6721 vai ali para a direita e vai chamar 219. Tem turbulência aí de leve a moderada no final, 621. Sim, obrigado. É bem na curta. Bem na curta, sim. Azul 4463, decolagem autorizada. Pistão no zero, vento no 50 graus ou no 49. Direction. 3804, desce 2000 pés, está autorizado a final ILS. Ok, destino para 2000, autorizado ILS, seu 3804, 2020. Foi Juliette até o 04, até 21. 741 no Webjet, a linha mantém pistão no zero. Autorizado, chama táxi 5490. Do 4463, decolou 27, controle 120, decimal 80. 208, boa, azul 4463. Boa tarde. Mais de 10 mil, decolagem autorizada no 7, vento 1 no 50 graus, 149. Caso 1 aliada, azul 4463. Autorizada, 1 no 74. No 754 completa final, torre 1 no 8, 6 12. 18 6. Oi, Salvador. 174, 2 vezes 2, tá, não? Última aproximação, chamando externo, mas tá travado. Gol no 754. Sete. Bora. Anjo, deixa o meu, decolado 228, controle 120, decimal 80. 120, 80, graças, graças. Sete. Decolagem autorizada no zero, vento 150 graus, 1 menor. Decolagem 763, vou direto em Ilhéus. Direto em Ilhéus, azul 443. Já serra, baixado checado, atento. Neto Romeu, boa tarde, prossegue em condições visuais, na escuta do controle. Condições visuais, na escuta do controle, Romeu. Dani, Salvador, azul 4076. Azul 4076, tem uma identificação autorizada à chegada à mar, desce ao nível 050. Estou na mar, 050, patrão 4076. Pouso autorizado no zero, vento 1 no 50 graus, 149. Autorizado pouso 1 no zero, 1 no 74. 741 no Webjet, decolado 29, controle 120, decimal 80. 20, decimal 8, Webjet 741, boa. Clear. Hora de 50 minutos de alteração, Salvador. 5490, táxi em frente, segunda à direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 1020, bom voo. 431, Índia Alfa, ponto de espera 2262, muito obrigado, bom dia. Tá pronto, copy, é o pioneiro? Autorizado BH, uma centena, via rota conforme o plano de voo, Arubi, após direto Alfa November Lima F Serra. Decolagem da pista no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após direto primeira posição Arubi. O controle 120, decimal 8, aciona 5124, pioneiro 45. confirmando o controle 120, decimal 8. No pátio militar, chama pronto para acionar, Pioneiro 45. Autorizado acionamento, chama pronto para o táxi, Pioneiro 45. Solo 3-1, libera direita, 1-2-1, decimal 9, solo, confirma se recebeu turbulência na curta? Afirma, turbulência leve a moderada. Ciente. 2-1-9, libera. 7, curva direita, corredor axé, controle 1-2-0-8 e aciona 0-1-6-1, Vitor Mike Quebec. Caiu no retorno, Ciente 03118 decimal 6 agora, torre, acionamento e táxi, tem um bom voo, Vitor Mike Quebec. Paulo, vamos 754, livrou. 1754, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, parou 08. 754. Beck, táxi autorizado, chama para ingresso. Clear 2,000 feet, clear final electric protocol established, go 1941. Down 2,000 feet, clear for the island, great full report established, go 1944. Olha o papapá mais direto, o meu tá livrando a linha do litoral, vai com proa do Pernambuco. Mais tudo, controle 7120, decimal 80, dê a volta. Controle 208-5490 até. Saída São Salvador, 35490, decolou passando 1200. 35490, contato radar, voo 200, saída Momo. Acesso ao 200, Momo 5490. Azul 4463, chame Recife 1251. Recife 1251, obrigado, boa tarde, Azul 4463. Boa tarde. Localizador, tá 3804. Tá 3804, completa final, torre 1862. 1862, obrigado, 3804. Tango Hotel, Matango, prossiga. Quebec, Nicolás autorizado, 17, vento 190 graus, 13 ali, Nicolás. Seis costas, tudo que mantém? Foi Salvador, 3804, ILS, bom dia. 3804, bom dia, na ILS, continua a aproximação, informarei por feliz. Azul 4076, redução 2109. 200, tá certo. Se inicia de imediato, vai concentrar só agora uma milha do externo. Imediato para o azul, vento 150 graus, 129, guardião 07. Mr. Mike Quebec, decolou 35, controle 120, decimal 80. 1208, grato, boa tarde. Boa tarde. Da 3804, fica atento à turbulência na curta final da 10, de leve a moderado. Da informação que entrava agora, esquilo vai decolar do pátio do grupamento aéreo da Polícia Militar, vai cruzar a final da 10 a baixa altura, prosseguir para o litoral, não vai interferir. Ciente, não avista, está baixado, travado, autorizado o pouso, ciente da turbulência, 3804. Confirmando, 3804 não está autorizado o pouso, continua a aproximação e falarei o este pouso livre. Ah, ok, guardando, está livre, 3804. Guardião 07, fora do solo 35, qual o comandante, qual o comando? Dourado e já deixou o eixo da 10 livre. Vicente, 02, Dourado, agora chama o controle no 2080. Vicente, tá bom. Certo. 3804, livre pouso no 0, vento 150 graus, 120. Autorizado pouso na 190, 3804. Controle, se autorizado, o guardião livra o litoral direto para o CAB, já está visual. Bem, só autorizado então direto CAB. Direto CAB, guardião. Ciente, pioneiro 45, ajuste no 020, autorizado táxi, reporta na taxi hotel, pioneiro 45. O tráfego do guardião prossegue para o CAB. Sim. 3566, se tiver condições, vou direto para o de Duna. Direto Duna, 3566. Confirme o choque na vertical no momento? Aguarde. Brando 3804. 3804, solo 38, direito, 121, décima 9. Recebeu turbulência? Pouquinho. Sente. Obrigado, até a próxima. Até. 1941, established on the ILS. Goanina 41, complete final approach, call tower 118.6. Call tower on 118.6, go 1941. Azul 4076, está autorizado a sinal ILS. 76, autorizado a sinal ILS. Pioneiro 45, por solicitação do controle em Salvador, modifique o perfil de saída para a subida Coral. Decolagem da 1-0, primeira curva à direita no perfil da Coral. Correto, reporta na hotel. Clear to land runway 10, wind 140 degrees, 15 knots. VOF, turbulence on short final. Roger, turbulence, and clear to land runway 10, go 1941. Tarde, acione identificação, autorizada a chegada a Mari, desça ao nível de voo 060. 060, voo 1600. Wind check for Bill 1941. Check 1941. 150 degrees, 149. Thank you. A gente prossegue para a rotatória, reporte quando visual com o campo. Estou, Mike Quebec, sequência livre. Leão. Camerone. Fisiologia padrão. Ui! Estabilizado o azul 4076, visual. Azul 4076 completa final, torre 1-9-8-6-12. 76, obrigado. A 3566, 10-12-6, que é legal no 020, está livre o ILS. Estou no 020, está livre o ILS, 10-2000, está 3566. Quatrocentos e sete membros, informação, tenho turbulência, curta sinal 1-0. Pioneiro 4-5, autorizado cruzamento de imediato. Pistão no 028, reporta na Delta, Pioneiro 4-5. Nine four one on the ground at 42. Vacate on right, ground 121, decimal 9. Three to the right and 121, go 1941. Tá travado, 4076. 5, ingressa via Alfa e Juliet, Pátio 1, Índia. No ponto de espera da 1-0, torre 1-18, decimal 6, o ajuste 1-0-2-0. Pioneiro 4-5, bom voo. Alfa, do ground, get asking, go 1-9-4-1, run indicated. Go 1-9-4-1. Taxi via Alpha and Juliet, gate 06. Alpha and Juliet, gate 06, go 1-9-4-1. 9-4-1, could you confirm if you get turbulence on short final runway 1-0? Yes, sir, and large variations of speed also, large, big turbulence or heavy turbulence on short final. Okay, sir, thanks. Recife 2006, 24 anos já. Sabeu 2230, tem condições de aproar Duna? Duna, afirmativo, vai voar Duna Passaredo. Prédio Duna está livre em velocidade. Gente, Passaredo. Gol 9600, redução 2109. Redução 2109, gol 476, Paulo 45, direita no 21, decimal. Direita 219, boa, 476. Salvador Salvador, azul 4076, livrou. Azul 4076, boa tarde, taxi via Alfa Juliette até portão 03. Alfa Juliette para o kit 3476. Sou pioneira? Colagem autorizada no zero, vento 150 graus, 169. Salvador, Gol 924. O 924 acione identificação autorizada a chegada à Mari, desça ao nível 070. Identificou, desce 070 na Mari, Gol 924. Controle, Tony Matango, na rotatória do Galco Campos. Tony Matango, chama a torre, 9862. Tango 3, chamará. Passarelo 2230, desça para 3.000 pés, que negar o 9020. 3.000 pés, 9020, passarelo. Matango, povo na Rimar? Negativo, cara, 4-3. Colo 600, desça para 4.000 pés, que legal no 020. Desce para 4.000, 1.020, gol 600. Matango, já no visual, autorizado a aproximar direto 43, vento no 60 graus, 149. Direto 43, quem é esse tango? Genero 45, decolou 48, controle 108. Para 208, 45. Lento, esquerda pro 010, limite ao localizador. Esquerda 010, limite ao lock, bom, 600. Meia 18635166. 19. Decolagem pistão no zero, para decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo com transição Froti. O controle 120, decimal 8, aciona 5164, web 6721. Fortaleza 330, terceiro 9, bola 10, curva esquerda na frente, Froti 208, 567, 21, está no portão 04. Cotejamento correto, portão 04, chama pronto, pushback, selamento. Ação autorizada, chegada bom, desça para 4.000 pés, que é legal no 020. Desce para 4.000 na bom. Autorizado no zero, vento 0 graus, não passa. Autorizado pouso na 1 a 0, 35, posição coral, primeiro 45. Mente precoce. 0 livre, 2 no 10.